nasce de por aí. Já pensou? Já tá na praça com essa rainha. Tira os olhos, mano, ela já é minha. Ela tem a manha, xinga no reggaeton. Ela curta o que eu curto, toma assim, tá bom. Meu estilo de andar, meu gosto, minha vida. Uma trilha infinita, o peso das batidas. A mesma que faz na sequência. Ela pira no licor de menta. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu critico, embora se amar. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu critico, embora se amar. É muita apagação o estilo dela. As tranças é um charme, ela é a mais bela do piseiro. Por isso eu vou daquele jeito, eu vou com a rapaziada. Eu vou com os parceiros, pode ter parada. Mas só ela que me faz virar de um jeito assim. Seu corpo quebrando na batida do som. Quando a gente vê, já é o terceiro licor. Seus lábios doces, pele cor da noite. Se não chegar nela agora, irmão, já foi de mais uma laco romântico. Não sei, talvez, no ouvido dela, eu digo que é de lei. Ei, bora pra um lugar mais reservado, já te disse. Eu tô apaixonado pela mais bela da festa, ou melhor, você. Esse licor tá o bicho e você tá o poder. Nessa onda, gata, quero ir com você. Só pra gente curtir até o amanhecer. 24 horas te ver pensando em ti. Deixa eu fazer valer a pena nosso tempo aqui. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu pedi, digo, embora se amar. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu pedi, digo, embora se amar. O baile tá rolando e eu preciso no olhar. Totalmente cantado com o jeito dela dançar. Com esse jeans, ela tá provocando. É uma obra de arte, é isso, eu garanto. Teu perfume tem a essência da flor. Nós dois juntos, frio vira calor. Eu e você, forma química perfeita. Amor caliente, doce beleza. Você bebeu licor e aprovou. Agora deixa comigo e vem sentir o sabor. Você bebeu licor e aprovou. Agora deixa comigo, deixa eu sentir o sabor. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu critico, bora se amar. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu critico, bora se amar. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu critico, bora se amar. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu critico, bora se amar. Ela enlouquece com licor de menta. Menta, é vagação pela dança. Eu critico, bora se amar.